he'll say. Nas margens de uma selva triste, nesse mundo eu sei que existe um lugar melhor, um lugar melhor, um lugar ao sol. Nas margens de uma selva triste, nesse mundo eu sei que existe um lugar melhor. Sou ateu, tô escrevendo uma carta pra Deus. Contando os problemas da periferia, vem nos ajudar. Algum dia, violência gera violência. Mundo pequeno esbarrou, tá morrendo, é lei aqui da terra. Prossegue o sofrimento, ó. Quando eu era criança, sonhava com um paraíso lindo. Viver sorrindo, encontrar amigos, ter a vida eterna. Me inspirava nela, despertar e sentinela. Testemunha de Jeová, vem me abençoar. Me mostrar a verdade, nunca é tarde, né, Dumé? Vem na fé, dá tempo de encontrar um templo e falar com Deus. Não seja ateu, venha meu. De verdade, salve as grades, fé no Pai, a liberdade. Nunca é tarde nessa vida, não pare, acredita. Lê a Bíblia, não desista da corrida. Um lugar melhor, olha o sol, céu azul, tudo bonito. Nesse mundo de passagem, tô seguindo nesse trilho. Um brilho iluminando a montanha encantada. Quem será? Ele virá. Não fracassa, vai pensando, vai orando. Não é Leandro, não é sonho. Sigo cantando, sigo cantando. As margens de uma selva triste, nesse mundo eu sei que existe uma selva triste, nesse mundo eu sei que existe um lugar melhor, um lugar melhor, um lugar ao sol. Vai, rapaz, os magrelinha que é capaz. Os magrelos sofredor que prega amor por onde for. Assim eu vou na área sem falhar, sem ser canalha, já falou. O sabotagem, o rap age, é verdade. O corre, a união, fortaleceu os pequenininho. Na amiga é na produção, é nóis. Sintonizado, cabreiro com os malacos no rolete. Papé sem nenhum qualquer. O som do gueto me ensinou ter atitude. Firme até a morte, não importa a altitude. As amizades valorizei, Santa Rita sei quem é quem. Eu sou do bem, não sou do mal. Mais confundido com o marginal. Só que eu vivo em alto astral. Assim eu tô legal. Vira e mexe, eu ouço os teco lá na quebra. Em dois palitos, rato seca a favela. Mas quando o sol raiar, campo vai lotar, a bola vai rolar e o som no talo. Pra curtir é claro, não vou de embalo, pois o rap é meu faro. Insisto sim, falo, sigo certo e não me calo. Tem que ter fé. As margens de uma selva triste, nesse mundo eu sei que existe uma selva triste, nesse mundo eu sei que existe um lugar melhor, um lugar melhor, vai vendo, um lugar ao sol. Com o interior, cada um tem seu valor. A esperança nunca morre pra aquele que corre pelo amor. Fica tipo banda voou. Tu é guerreiro, sofredor, um lutador. O que eu vi, sei bem, presenciei coisas ruins que pra mim não fez bem. Acredito sim, quero viver que nem rei. Não ficar chapando como muitos vivem. Talvez você não saber, talvez você não saber. E é melhor acreditar no que eu vou dizer. Talvez você não saber, talvez você não saber. Por isso mesmo é o que eu vou lhe dizer. Hey, me escuta, vamos à luta. Tem que ser filha da, é com quem é filha da. Um lugar melhor. Aí vou lhe dizer, um lugar é melhor. Ah, quem não quer viver? É quente. Opa, chapa globo, é quando precisar. Aqui, Lakers e pá, é só contar. Itucuruvi, São Roque e Itapevi. A tristeza vai acabar, a alegria vai chegar sim. As margens de uma selva triste, nesse mundo eu sei que existe um lugar melhor, um lugar melhor. Eu sei. Um lugar ao sol. As margens de uma selva triste, sei que existe.